and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Bem-vindos! Essa era pra ser a minha imitação do cara que falava do Contos da Cripta. Para deixar tudo mais amedrontador desse nosso episódio especial de outubro, que a gente fez a pauta mais manjada que podias fazer de outubro. Nós vamos falar hoje sobre terror. Nossos concorrentes que estão aqui querendo morrer pelos prêmios fabulosos do Quem Quer Ser um Dinossauro. Apresente-se, concorrentes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Canarim, sou de Belo Horizonte e eu tô aqui pra ganhar. Você está com medo de explodir tudo em BH? Morrendo de medo. Eu sou o Maurício Mendes, 33 anos, com carinha de 22. Cabelos longos. Sou de Porto Alegre. E o que estamos aqui fazendo, Miotti? Nessa noite assustadora, onde eu estou sozinho em casa gravando um programa de terror. Vai dar muito certo isso. Então, hoje temos como prêmios, como sempre, os ingressos para o cinema, para os dois concorrentes. É o Amor de Vizinha, os Box Trolls, O Protetor, A Lenda de Oz e Trash, A Esperança Vem do Lixo. Melhor filme brasileiro que eu já vi até hoje. E também o perdedor vai ganhar uma capa de chuva do filme No Olho do Tornado. Que é um prêmio muito legal e inusitado. O vencedor vai ganhar, além dos ingressos de cinema, uma camiseta da Fiction Corporation, um livro do Como Treinar Seu Dragão e, como é o mês do terror, um action figure do Alien. Era isso que faltava pra mim aqui. Dos nossos fantásticos e maravilhosos apoiadores da Taverna do Ogro Encantado. Então, depois dessa, acho que tá todo mundo muito animado pra ganhar. Pra perder também, porque eu queria muito a capa de chuva, apesar de que em Fortaleza não chove nunca. Tem que mudar pra aí. Sim, Miotti, teve uma putaria aí, né, em Brasília. Porra, deu tornado aqui ontem. Deu tornado, deu terrorista de mentira. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. Então vamos para esse jogo de azar, onde de um lado estão prêmios fantásticos e do outro está a morte. A capa de chuva. We'll be right back. Então vamos lá, todo mundo de cabelo em pé, com o primeiro bloco de assuntos gerais desse nosso fantástico Quem Quer Ser um Dinossauro de Terror. Maurício, primeira pergunta, uma pergunta fácil pra você, agora valendo 10 pontos. Quantos dias levou a gravação do filme A Bruxa de Blair? 24 dias. Essa é a sua resposta final? Sim, são 2 semanas e meia, se não me engano. Ok, devo lhe dizer que você morreu. Vinícius, quer arriscar? Acho que foi 1 mês, mais ou menos. 1 mês e pouco. E aí, Yasmin? E aí que devo dizer que os dois foram assassinados com as tripas arrancadas de fora do corpo pelo demônio da burrice que levou tudo. O filme A Bruxa de Blair levou só 8 dias pra ser filmado. E uma porrada de meses pra ser editado, mas pra ser filmado foram só 8 dias. Desesperadores no meio do mato, onde os atores do filme não sabiam o que estava acontecendo e a produção ficava trolando eles o tempo todo. Então o medo era real. Assim como o medo dos nossos participantes hoje. Vinícius, agora pra você. Qual seria o nome original para o vilão de Jason no Jason. Filme C? É porque o Silvio Santos fala Jason e eu queria fazer um negócio. Qual seria o nome original para o vilão Jason no filme Sexta-feira 13? Não sei. Passo. Maurício? Não me lembro. Eu nem sabia que tinha outro nome. Pois é, ele tinha e o nome dele era Josh. Se fosse pra chutar, eu chutaria Josh. Pergunta média para Maurício. Que filme, que hoje é um clássico da Sessão da Tarde, foi feito para ser um filme de terror? A Volta dos Mortos Vivos. Vinícius, você tem uma resposta melhor. Eu sei qual que é o filme, mas eu tô tentando lembrar o nome dele. O vizinho dele é vampiro, deixa eu só lembrar o nome dele. É a hora do... Não, não é a Hora do Pesadelo, não. Não vou, passa, eu também não vou lembrar. Não vai conseguir. É teu extraterrestre. Ah, Maria. Vinícius, pergunta nível médio pra você agora. Quantas pessoas envolvidas com o filme Poltergeist de 82 morreram? Calma, é que eu tô contando. Foram 7? Yasmin. Maurício, você pode tentar agora. 5. Yasmin? Estreando o placar positivo. Positivo aqui. O que que é seu dinossauro? Parabéns. Eu tava deprimida, eu tava querendo chutar a bunda de vocês dois, eu tava querendo ver minha novela. Vinícius, parabéns, foi um bom chute. Você errou por apenas 2 pessoas. Obrigado. Agora está na hora das perguntas difíceis. Maurício, que filme foi baseado em um roteiro rejeitado para um episódio de Arquivo X? Vrá, na sua cara. Não me lembro. Passa? Passo. Vinícius? Eu vou passar. Sabe não? Eu não consigo pensar em nenhum filme que pode ser rejeitado. Miotti, tire os nossos participantes da agonia. O filme é Premonição. Eu chutaria Premonição. Vinícius, segura na minha mão virtualmente. Sente a força que eu tô te dando. Essa é uma difícil. Qual foi o primeiro filme a mostrar um vaso sanitário dando descarga? Nossa, eu vou chutar longe, mas o primeiro filme que eu vi um vaso dando descarga é o Apanhador de Sonhos. Vamos lá, Maurício, arrisque. Arrisque aí, que eu errei feio. Psicose. Miote? Resposta exata. Nossa, eu tô péssimo. Isso foi um chute ou você sabia? Não, é que eu me lembrei da cena preto e branco lá, do vaso rodopiando lá. Então, depois deste banho de sangue, vísceras e vermes, No pobre do Vinícius, o Maurício saiu na frente disparado. Com quantos pontos, Miotti? Então, o Maurício tem 19 e o Vinícius tem menos 11. Camisetas do Jurassic Cast, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cast, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! O bloco que quem escutou o nosso Quem Quer Ser Um Dinossauro de trilha sonora já sabe como é. Vai ser um pouco diferente. O da trilha sonora a gente fez com o esquema de tocar a trilha. Nesse não. Esse vai falar só uma sinopse de um filme e você vai falar qual é o nome do filme. Passo aqui pro Maurício. Para o jovem Charles Webster, nada poderia ser melhor que um velho filme de terror bem tarde da noite. Assim, quando novos moradores ocupam a casa vizinha, a experiência de Charlie não deixa nenhuma dúvida de que o comportamento estranho dos novos vizinhos é explicado pelo fato de eles serem vampiros. Que filme é esse? Não me lembro. Não? Não. Vinícius, quer arriscar? É hora do espanto? É sim. Ai, que bom. É sim. Eu achava que ele ia esquecer o filme que ele mesmo tinha dito. Falou agora há pouco sobre ele. Da hora que falou, meu coração parou assim, falando, ah, mentira, não é possível que é. Ai, que glória. Parabéns. Bora lá, Vinícius, vamos pegar essa tua sorte agora, ver se dá certo. A paleontóloga Kate Lloyd viaja para uma região remota e gelada para ajudar na investigação de uma possível nova forma de vida após cientistas noruegueses encontrarem uma nave espacial e um ser misterioso dentro de uma pedra de gelo. Mas o que parecia estar morto há muito tempo está, na verdade, prestes a acordar. E agora, todos os envolvidos na descoberta correm o risco de morrer, dando início a uma verdadeira corrida pela vida, já que o alienígena ganha a forma de suas vítimas com extrema facilidade. Que filme é esse? O Enigma de Outro Mundo? E as minhas respostas tá? Muito certa! Meu Deus! Yeah! Tá se recuperando, hein? Está sim, parabéns, Maurício. Se eu fosse com você, eu ficaria com medo. Eu estou com medo. Maurício, agora nível médio pra você. Littletoll é uma pequena cidade que fica em uma ilha longe do continente e está prestes para receber uma violenta tempestade de neve. Paralelamente, André Linoge, um forasteiro bastante estranho, chega na pequena cidade e cria pânico e morte entre os moradores. Ele sabe tudo sobre todos e quando Linoge conta a verdade sobre um deles, a pessoa nega tal afirmação. Mike Anderson, o policial da cidade, tenta manter cada um em alerta contra a forte tempestade e Linoge. O forasteiro, por sua vez, repete sem cessar. Dê-me o que eu quero e eu irei embora. Sem explicar o significado exato dessas palavras. Que filme é esse? Esse é Barbados. Tempestade do Século. Yasmin? Parabéns. Nossa, eu tô adorando esse segundo bloco. Vocês estão se redimindo muito. Esse é um filmaço, rapaz. Filmaço. Quase confundi ele com aquele da Neblina. The Mist, né? É, quase confundi com o The Mist, mas daí eu lembrei que The Mist não era uma ilha. Eu acho que esse também você vai se garantir, viu? Ah, vai mesmo. Eu acho que são bons nessa parte. Ah, tô adorando. Tô muito empolgada. Eu vou errar de propósito, só pra... Vai, erra. Perde o boneco do Alien. Quero ver. Eu quero a capa de chuva. a capa de chuva é minha. Após uma violenta tempestade devastar a cidade de Maine, David e Billy, seu filho de 8 anos, correm rumo ao supermercado, temendo que os suprimentos se esgotem. Porém, algo estranho toma conta da cidade, o que faz com que David, Billy e outras pessoas fiquem presas no supermercado. Logo, David descobre que há algo de sobrenatural envolvido e que, caso deixem o local, isto pode ser fatal. Que filme é esse? Ah, sem comentário, né? The Mist. Puta que pariu. Cara, eu tô prevendo futuro, caralho. A gente falou do negócio antes, porra. Sim. Tá muito bom isso. Eu fiquei com a cara tipo assim, aí eu leio, eu dou um ponto, não sei. Maurício, na cidade americana de Midwich, o médico Alan Chaffee acorda cedo, pois ouviu sons que pareciam sussurros. Sua mulher, Bárbara, diz que nada ouviu e Alan deixa de dar importância. Naquela manhã, Alan sai da cidade, assim como Frank McGowan, e às 10 horas ocorre um desmaio coletivo, que só atinge as pessoas e animais que estavam nos limites da cidade. Que filme é esse? Não me lembro. Vinícius? Nossa, não sei que filme é esse. Qual é, Yasmin? Este filme é A Cidade dos Amaldiçoados. Aquele com as crianças com cabelo branco? Ah, aquele que Caralho, é esse filme? É esse. Puta que pariu, tantos pesadelos agora voltam na minha memória. Eu tô sozinho em casa, não posso lembrar esse filme, não. Creatures crawl in search of blood. Vinícius, a vida da ambiciosa Christine Brown vai bem até que uma misteriosa senhora aparece no banco em que ela trabalha para implorar por uma extensão do empréstimo de sua casa. Quando Christine nega o pedido e despeja a idosa, ela lança uma maldição da lâmia sobre a jovem, transformando sua vida em um pesadelo. Assombrada por um espírito maligno e desacreditada por um namorado cético, Christine recorre ao vidente Ramjaz para salvar sua alma da condenação eterna. O médium a coloca em um caminho frenético para reverter o feitiço e a leva à única mulher que pode ajudá-la, a vidente Shan Bena. Arraste-me para o inferno. Sucesso! Eu achava que ninguém que tinha visto filmes de terror sérios ia saber esse filme, que é trash. Eu achei esse filme ótimo. Ai, eu também! From every tomb, a closing to seal your doom. Como ficou o nosso placar, que com certeza deve ter dado uma reviravolta agora no final deste segundo plano. Deu uma reviravolta mesmo. Maurício tem 39 agora e o Vinícius tem 54. Internet, tô aqui pra falar das canecas Jurassic Cast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. Preparem-se nas canelas, grudem-se nas cadeiras, porque agora que o bicho vai pegar. Você senta num quartinho escuro, bota o fone de ouvido e escuta essas trilhas sonoras de arrepiar. Lembrando que elas valem 20 pontos. Só que eu vou fazer um extra aqui, ó. Se acertar o filme que tá falando, é só o filme, tá? Acertou o filme, vale 20. Se quiser arriscar ator, atriz ou diretor do filme, um só, tá? Não precisa ser todos, não. Vai ganhar mais 10, é um bônus. Esse não pode passar e nem vai perder ponto nenhum. Então, primeira música para Maurício. 40 segundos, hein? E aí? Sexta-feira 13 e pode ser o Kevin Bacon? Pode, claro. É qualquer um. Kevin Bacon bem novinho. Certíssimo. Sucesso total. Mas se bem que essa é quando você escuta o kick. Não, essas duas aqui foram muito fáceis pra iniciar. Só pra dar o gostinho. E só pra começar. Aquela passada de vaselina no ano. Vamos lá, Vinícius. 40 segundos. E aí? Sabe aquele momento que você se odeia muito? Fala sério. Sério, que ódio, que ódio. Sério mesmo, não quer arriscar nada. Você pode chutar nesse aqui, não perde nada. Eu não quero, vou fazer feio, não quero. Yasmin, que filme é esse, Yasmin? Ele quer mesmo a capa de chuva, porque esse filme é o Halloween. Ai, que ódio, que ódio. A gente falou tanto dessa música no Jurassic Cast, mas tanto. Então vamos lá, Maurício. Valeu, 40 segundos. Dang it, dang, dang, for ding it all, ding, boom, boom, boom, boom, boom. You knew just what I was there for. You heard me say, boom. Responde. Beijo do vampiro. Yasmin? Não, é um beijo do vampiro. Não é beijo do vampiro. Beijo do vampiro é uma novela da Globo. Não, pois é, mas é que... É, verdade. Novela é filme. Posso falar o filme então pra vocês ficarem com raiva? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Um lobisomem americano em Londres. Vinícius, 40 segundos agora pra você. Aquele garoto futuro? Esse mesmo. Yasmin? Lobisomem americano em Londres. Também. Maurício, próxima música. 40 segundos. Essa acabou sendo fácil, hein? E aí? Eu sei o nome da música, mas não sei em que filme tá. Gente! Não é possível. Macho, eu ia falar assim, pensa na Salma Hayek. Pensa na Salma Hayek com a cobra, bem gostosa. Drink no inferno, porra. É, mas já foi. Gente, eu achei que isso ia ser fácil, porra. Eu também achei. Burns bright, wondering why it's only after dark. Vinícius, tua vez? Próxima música? Thank you. E aí? Eu vou chutar. Chute, vontade. Cidade dos Amaldiçoados. Yasmin. Esse filme, essa trilha sonora do Brinquedo Assassino. Maurício, 40 segundos. Primeira vez que eu vi esse filme, eu não dormi. Exorcista. Quer falar diretor, ator, atriz, o que for? Linda Blair. Yasmin? Faça a minha ideia. Tá certo. É só pra você dar seu gritinho aí de tá certo. Ah, tá. Fechando com chave de ouro, hein? Fechando o bloco de trilhas sonoras do que quer ser o dinossauro, Vinícius. 40 segundos. Mole, né? Oi? Essa é fácil. Oi? Não? É, parece com a trilha sonora de Premonição, mas eu reconheci, não tô lembrando quem. Meu Deus do céu! Eu tô quase me defenestrando aqui agora. Não sei. Yasmin, fala pra ele qual é essa música maravilhosa desse filme. Essa música desse filme, que teve um primeiro filme muito bom e uns outros filmes meio porcaria, Jogos Mortais. Porque eu realmente quero a capa de filme. Então, vamos agora, antes da famigerada pergunta surpresa que surpreende tudo e todos, inclusive eu e o Biote. Qual é o placar no final deste terceiro bloco? Esse programa de hoje só tá tendo viradas. Assim como todo bom filme de terror. Maurício agora tem 99 pontos. E o Vinícius tem 54, não fez ponto nenhum nesse. Isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaca, tem Cozinha do Tchaca e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. E é YouTube, viu? Nosso quarto e último bloco é a pergunta surpresa, que vai ser para os dois, e os dois respondem chats isolados para o Miote. Quem acertar ganha 50 pontos e quem errar perde 25. Tem que responder, tá? Quem viu, eu acho que é o terceiro ou quarto episódio, é no mesmo nível. Que filme me fez ter medo do escuro até hoje? Thank you. Então, Yasmin, o Maurício falou que é Poltergeist. O Vinícius falou que é Cidade dos Amaldiçoados. Os dois perderam 25 pontos. Qual é o filme que te faz ter medo? O Chamado. Agora você fala por quê. Por quê? Porque a porra do rapariga... Mas por que é medo escuro, porra? Por quê? Por quê? Piote. Presta atenção. Eu, minha pessoa, no escuro, deitada, pra dormir, com a TV ligada, a TV chia. Eu morro do coração. Eu prefiro estar tudo no claro. Juro por Deus, depois que eu vi esse cara, filme... Cara, que TV que chia hoje em dia, sério? A minha chiava. Porque eu tive TV de tubo até eu ter dinheiro suficiente pra comprar uma TV nova. Aí o telefone toca, chiando, aí é uma maravilha. Aí eu, pronto, fudeu. Vamos sinalizar esse programa assustador de tantos plot twists e reviravoltas com o placar que vai definir quem perde e quem ganha. O Maurício ficou com 74 pontos e o Vinícius ficou com 29. Aê! Aqui o espaço é de vocês, meninas, não tenham medo e soltem a franga, digam de onde vocês vêm, pra onde vocês vão, se querem dinheiro. Querem capa de chuva. Sou Maurício, moro em Porto Alegre, se vocês quiserem me encontrar, tem que vir aqui em Porto Alegre. Não tem site, nem nada. Eu não tenho, eu sou uma pessoa... Offline. Twitter, Facebook. O Tinder, menino, passa o Tinder, tu tava todo aí dizendo que teus cabelos eram grandes, teus olhos eram azul. Eu sou um homem casado. Ah, esqueci da tua esposa, desculpa. Se alguém quiser me convidar pra participar de algum cast aí de qualquer coisa, já participei do cast do Nerd Master. É isso aí. Tô feliz, apesar de ser uma noite muito aterrorizante. Me sinto como o último sobrevivente de um filme de terror que começa com 200 pessoas sendo principais e restam somente um. É assim que eu me sinto. Nessa noite maravilhosa. E também não fiquei tão aterrorizado porque tava escutando a voz do Miote, né? Visualiza a mulher dele do lado com um pau de macarrão, assim. Fala o que é. Quero agradecer também a Taverna do Ogro Encantado por ter proporcionado esse maravilhoso prêmio que, desculpa, eu ganhei. E também pelos ingressos cinemas que eu irei degustar juntamente com a minha amada. Então, é isso. Vinícius, você que perdeu e ganhou a capa de chuva. É, eu não perdi, eu ganhei uma capa de chuva, né? É verdade. Que é super legal. Menos aqui em Fortaleza, porque não chove. O espaço é seu. Sou Vinícius Canarim. Eu tenho um site, que é meu nome, viniciuscanarim.com.br. Minha rede social, Facebook, Vinícius Canedo, só me achar lá quem quiser me adicionar aí. Quem quiser me chamar para o podcast, tô aí também, já participei do Jurassic Cast agora. E é isso. Parabéns, meninos. Vocês me fizeram muito feliz nessa noite escura, chuvosa. Bem, mas tu falou que não chove aí. A minha cabeça... Vejam todos os filmes que foram citados aqui, vocês não vão se arrepender. E curtam o Dia das Bruxas.